Introdução Workshop 610. Três Yatras e Swan R2 planejam acasalar no Sistema Solar. Inicia nova raça. Profecia cumprida. Local de peregrinação para a filha de Mitra. Faltando a totalidade. Cristo falhou, sem amor. Matéria tem força de campo emocional. Poder, corrupção, mulher, sem solução. O ensinamento de hoje entra em mais detalhes sobre supostos meteoros que entraram no nosso sistema solar e o que isso significa para nós aqui na Terra. Se fossem apenas meteoros, qual seria o propósito de censurar as notícias e dos americanos chamarem todos os seus almirantes generais das Forças Armadas de volta para Washington? A NASA e as outras agências espaciais recusam-se a falar sobre isso, mas como sabemos pela aula da semana passada, o 13 Yatra e o Swan R2 são naves espaciais de fora da galáxia e planejam se encontrar atrás do nosso Sol no final de outubro de 2025. Faltam apenas algumas semanas para isso, e é por isso que o Sr. Cash está dedicando esta aula para que entendamos o que está acontecendo e o que isso significa para a humanidade. O maior problema que temos no momento é que os cientistas só aceitam o estado da matéria como real e não sabem nada sobre o estado da energia. Portanto, eles são totalmente ignorantes sobre como o universo funciona e que o que está acontecendo no nosso sistema solar com esses membros da comunidade universal é um processo natural. Quando eles não conseguem admitir que não sabem algo, eles começam a inventar falácias baseadas em suposições erradas e as coisas só pioram. É muito interessante que o que para eles é confusão e medo, para nós, buscadores de conhecimento, é a prova do conceito do que temos aprendido sobre a ciência do plasma e do que a Fundação Cash tem ensinado nos últimos 20 anos e está escrito em nossas patentes. Temos mais conhecimento sobre essa situação do que todos os professores e físicos do mundo inteiro juntos. O Sr. Cash se ofereceu para usar a nossa tecnologia para se comunicar com eles, mas eles recusam porque eles sabem que isso levará ao fim do domínio deles pela força e pela ignorância. Para nós, isso é muito bom porque finalmente podemos usar nosso conhecimento em uma situação real que afetará todas as nossas vidas neste planeta. E a sensação é que realmente fazemos parte do universo e que eles estão respondendo aos nossos pedidos de ajuda e que o momento da mudança está se aproximando. Há muitas razões pelas quais esses objetos não são meteoros. A primeira é que os cometas eles têm uma cauda que sai pela parte de trás à medida que o gelo derrete com a radiação do Sol, e eles são compostos principalmente de rocha e não têm uma fonte de energia dentro de si. O 3I ele tem a cauda na frente, ou podemos dizer que é uma luz que brilha para frente. O que chamamos de OVNIs são alimentados por reatores de plasma configurados em uma formação estelar. Eles criam campos magnéticos e gravitacionais que podem interagir com o ambiente. O Sr. Cash nos ensinou há anos que as naves espaciais elas criam campos na parte da frente da nave e voam assim. Isso funciona como um escudo protetor contra asteroides e também de detritos espaciais. Esta é uma demonstração do que aprendemos e a luz é criada pela interação de dois campos e é assim que a luz do dia também é criada neste planeta. Outra coisa é que os dados mostram que as naves mudam de velocidade e ajustam sua direção de movimento. Ele acrescentou que a nave espacial faz uma interação de campo magnético gravitacional com os planetas à sua frente também. Essa conexão permite que elas sejam puxadas pelo plasma do objeto para o qual elas estão viajando. As naves espaciais, elas não são movidas a combustível. Elas fazem uma conexão de campo magnético gravitacional com a estrela ou planeta para onde estão indo e são puxadas por ele. Elas são relatadas como tendo uma luz verde, o que em termos de força de campo magnético aponta para o níquel. Ele disse que elas estão usando o isótopo mais baixo do níquel 56, que corresponde à força do ferro aqui neste planeta, que também é 56. Portanto, os campos gravitacionais da Terra eles puxam os campos magnéticos da nave em velocidades muito altas em direção a si mesma. O 3I ele tem uma conexão com o Sol e a Terra e não apenas é puxado, mas também recebe energia nessa mesma linha de conexão. O Sr. Cash ele tem sua própria maneira de obter informações. Ele descobriu que a Marinha Americana relatou que a frequência 3I corresponde à frequência proveniente dos oceanos e está indo na direção da nave. Em outras palavras, quando eles veem uma oscilação no 3I, Ela é refletida por uma oscilação dos oceanos. Isso significa que elas estão recebendo energia da Terra agora. Isso está além da compreensão dos cientistas, mas eles estão medindo isso com seus instrumentos, e então eles precisam encontrar algum tipo de explicação para isso também. O Sr. Cash disse que funciona de maneira semelhante à forma como os relâmpagos são criados aqui na Terra. Primeiro uma pequena carga que vai do solo até as nuvens, faz uma conexão, e então uma energia maior é liberada de volta, o que vemos como um relâmpago. Devemos entender que as naves espaciais elas não voam isoladamente como nossos aviões aqui no estado da matéria. Elas fazem conexões de campo com o ambiente e os objetos nos ambientes pelos quais elas viajam também. Presumo que elas dão e recebem energia, e também reconhecimento e informação. É provável que a criação coletiva apoie cada um de nós na realização dos nossos desejos, assim como ajudamos aqueles que podemos. É importante entender isso, porque então fará sentido que o Sol tenha dado energia ao 3I, assim como faz conosco aqui na Terra. Ele deu a entender que a razão pela qual essas naves têm uma conexão com o nosso Sol é que elas podem vir de um lugar semelhante ao universo de onde nosso Sol veio também. Talvez essas naves estejam relacionadas a nós por linhagem ancestral e é por isso que as forças do campo magnético correspondem a ele. Porque não sabemos de onde vem o nosso Sol neste universo. Ele nos questionou se os humanos e os animais vieram para a Terra da mesma forma que o 3I e o R2 estão vindo agora. Embora haja uma proibição de notícias sobre essas naves, eu vi um vídeo que relatava que o 3I foi atingido por algo destruído pouco antes deste ensinamento. Talvez alguns cientistas estejam vazando informações para o público. O Sr. Cash explicou que não foi isso que aconteceu. Ele disse que o 3I realmente desapareceu do seu satélite, mas depois de algum tempo voltou. Entrou em rotação e começou a se dividir em milhares de satélites. É exatamente assim que nossas células se dividem no útero da mãe. E quando o núcleo ganha muita energia, ele se divide em um próton e um elétron. A maneira como eu entendo é que, assim como se forma um relâmpago, o 3I enviou um pequeno campo de conexão ao Sol e recebeu de volta uma enorme energia que lhe permitiu se dividir em milhares de cópias de si mesmo. A NASA começou a ver pontos de luz se formando ao redor do ponto principal do 3I, mas eles não entenderam o que estava acontecendo. Isso está deixando eles morrendo de medo, e então eles estão mantendo isso tudo em segredo. O Sr. Cash nos garantiu que eles não são hostis e não representam nenhuma ameaça para nós. É a mesma coisa quando um homem quer ter filhos. Ele faz milhares de cópias de si mesmo como espermas. A parte chocante veio quando ele disse que o 3I é o homem e o R2 é a mulher. E o nosso sistema solar é o útero no qual eles criarão uma nova vida. E este é realmente o ponto principal do ensinamento de hoje, que o 3 e o R2 vieram de diferentes partes do universo e foi planejado que eles se encontrassem atrás do nosso Sol em um momento em que a Terra não pudessem ver e ter assim filhos. Pode ser uma surpresa para nós, mas é o mesmo padrão de como a vida é criada em toda a criação. Agora vamos fazer parte do nascimento de uma nova raça que se espalhará por todo o universo e iniciará um novo ciclo. Isso é o que foi mencionado nos livros sagrados e agora vamos testemunhar isso, fazer parte disso. O Sr. Cash está aqui há milhares de anos preparando tudo para este evento. Como ele disse uma vez, a alma do profeta é a mesma, mas a fisicalidade é diferente e está de acordo com o tempo e o lugar. Eu acredito que a alma do profeta vem diretamente da alma do Criador. E que essa alma se certificou de que certas coisas fossem escritas em nossos livros sagrados, mas então, com o tempo, os sacerdotes mudaram algumas delas de acordo com seu próprio entendimento e desejos. O ponto principal sobreviveu, que é, uma mudança vai acontecer que afetará todo o universo. Neste workshop, Sr. Cash disse que sua fisicalidade é da estrutura deste planeta, que está sob as leis do universo, que está sob a alma da fisicalidade. Mas ele próprio se identifica com a alma do Criador e não com a alma do homem. Nós apenas vemos que seu corpo é como o nosso e não compreendemos o nível de sua alma e como as diferentes almas operam. O homem foi criado através da interação dos campos e por acaso ele desenvolveu uma maneira única de amar. Mitra descobriu esse belo acidente dos campos e chamou a atenção do Criador para isso. É o amor do Criador por sua criação que o leva a querer espalhar a beleza da alma do homem por todo o universo. Todos esses eventos foram organizados para realizar esse desejo. Quando Mitra e o Criador se apaixonaram pela Terra, eles criaram a filha de Mitra. Essa interação é suficiente para purificar o homem e elevar a sua alma. Creio que ela nasceu no solstício de inverno de 2021 e hoje ele disse novamente que ela já está entre nós, não necessariamente como uma entidade física, mas definitivamente como uma alma. Quando esses dois membros da comunidade universal criarem uma criança atrás do sol, ela conterá os campos de todas essas entidades e se tornará um ser perfeito. As novas formas de vida terão os campos do sistema solar, da Terra, da filha de Mitra e da alma do homem contidos nelas. Parece que essa é uma das maneiras pelas quais a alma do homem será espalhada por todo o universo. Já foi dito muitas vezes que a Terra é uma estufa para o universo e agora a alma do homem será coletada e suas belezas espalhadas por todo o universo, criando assim um novo ciclo prometido. E o nosso sistema solar, ele é o útero, através do qual essa nova entidade nascerá. As entidades 3 e IR2 fazem parte desse processo. Elas têm um corpo intelectual de alta energia e trarão inteligência massiva para o homem. Não há nada a temer nisso, e isso não é uma invasão hostil como eles colocaram em nosso subconsciente através de todos aqueles programas de TV e filmes de ficção científica de baixa qualidade que eles exibiram para nós na década de 50 e no início da década de 60, antes de Hollywood mudar o seu tom para uma interação mais benevolente. Devido à ignorância, o medo ainda está presente em nós. Tenho certeza de que a primeira resposta dos militares é descobrir como derrubá-los. E o Sr. Cash aconselhou que eles largassem suas armas, pois uma resposta hostil poderia levar a resultados muito ruins para a raça humana. Esperamos que nossos cientistas compreendam que essa é a maneira natural como a vida se espalha pelo universo e que devemos receber nossos visitantes em nosso planeta. Assim como as pessoas fazem peregrinações para ver pessoas sagradas, os membros da comunidade universal também querem ver a filha de Mitra e receber a bênção dela. O 3I tem emoção e todas as células que ele cria se comunicam entre si. Isso significa que todos sabem quem vai verificar Marte, quem vai verificar a Terra ou qualquer outro lugar. Eles trabalham e se comunicam como um todo coletivo e eles são transparentes um com o outro. Não há espaço em sua estrutura para mentir, enganar e fazer coisas ruins como fazemos aqui na dimensão física da Terra. Os sistemas da Fundação Cash podem se comunicar com eles através do nível da alma. Ele disse que a comunicação entre o OVNI e nós neste planeta aqui é a mesma forma como a alma da fisicalidade se comunica com a fisicalidade. É como quando sonhamos. Nossa alma e alma da fisicalidade se comunicam através de uma força de campo magnético comum entre si, e a alma da fisicalidade converte isso em imagens que a nossa fisicalidade compreende. O Sr. Cash está novamente convocando os buscadores de conhecimento que são especialistas em suas áreas de estudo e trabalho para se juntar à Fundação Cash e iniciarem um novo centro de pesquisa de plasma. É necessário ser qualificado no que se faz, pois eles não querem que se repita o que aconteceu da última vez quando os buscadores de conhecimento foram para a Itália, mas não tinham qualificação e não puderam assim ajudar a levar a tecnologia adiante. Há também uma oportunidade para aqueles que já têm negócios de existência adicionarem produtos da Fundação Cash a eles e se unirem à Fundação Cash para fazer pesquisa e desenvolvimento. Ele explicou a razão para isso. É porque a estrutura mundial pressionou fortemente a Fundação Cash quando tentamos há alguns anos comercializar em grande escala. Portanto, ele percebeu que isso deve ser feito por governos ou pessoas que querem enriquecer. O fato de não sermos capazes de comercializar pode ser interpretado como um sinal de que a humanidade ainda não está pronta para isso. Enquanto isso, ele ainda está tentando abrir o mercado usando os recursos que os buscadores de conhecimento têm. Se você já tem um negócio, será fácil adicionar uma linha de produtos de plasma da Fundação Cash a ele. Dessa forma, o nome Fundação Cash irá lentamente se infiltrar na consciência mundial. E os buscadores de conhecimento são o núcleo da mudança, sabendo que podemos intensificar nosso desejo de realizar isso. De forma brincalhona, o Sr. Cash nos contou que o buscador de conhecimento de Bangladesh tomou o cálice de veneno em seu lugar quando ele veio para a Itália há alguns anos. O que é fascinante é que ele foi capaz de neutralizar o veneno através do poder de sua alma. Outra coisa que o Sr. Cash indicou é que isso provavelmente o ajudou a amadurecer. Isso nos mostra que situações desafiadoras não devem ser evitadas, mas sim abraçadas como uma oportunidade de crescer, amadurecer e reivindicar o poder que temos dentro de nós para nós mesmos. Normalmente, quando temos experiências ruins, cometemos o erro de pensar o seguinte: nunca mais quero passar por isso. Esse é um grande erro, porque de certa forma jogamos fora o que já conquistamos. Este buscador de conhecimento nos deu um belo exemplo Ao não rejeitar a experiência e dizer que se isso acontecer novamente, ele agora sabe que pode neutralizar o veneno. O Sr. Cash queria que o mundo soubesse que um presidente conseguiu produzir 20% de ouro físico a partir do plutônio e que ele é realmente radioativo. Há quilos dele circulando nos bancos centrais do mundo. Ele não apresenta resultados positivos em testes de radioatividade, mas você pode encontrar isso nele, porque esse ouro não mostra sua origem. Eu entendi que o segundo ponto que ele estava tentando mostrar aqui, com essa história, é que quando o plasma é convertido em estado de matéria, ele carrega os campos magnéticos e gravitacionais das emoções do ambiente onde ele foi criado. Isso significa que todo estado de matéria vem do plasma e carrega uma força de campo emocional com ele. Essa é a natureza da criação e como ela funciona. O mesmo acontece com os materiais de raios cósmicos e todos eles têm emoções diferentes dependendo de quem, onde e como são criados. Quando criamos microchips que têm emoção, eles terão sua própria ética. Isso significa que eles saberão se serão usados para armas ou não. Esse tipo de ética não é o tipo hipócrita criado pela sociedade através do poder, da riqueza e das religiões. É parte da essência da criação e não pode ser burlado. Agora podemos entender por que a estrutura mundial não quer que a tecnologia do plasma seja divulgada. O Sr. Cash disse que muitos de nossos buscadores de conhecimento não entendem o conceito completo do trabalho. Portanto, eles não estão realmente cientes do que estão fazendo e causam muitos problemas a si mesmos por causa disso e não percebem quanto têm sucesso parcial no que eles estão fazendo. Outra forma de dizer isso é que não temos a compreensão total do plasma. Temos apenas fragmentos de anos de estudo, mas ainda não conseguimos juntar tudo. É muito semelhante a quando aprendemos idiomas. Isso foi discutido anteriormente. Explicamos que há um certo ponto ali em que a língua ela faz sentido para nós e podemos entender a essência do que as pessoas estão dizendo ali. Antes desse ponto, sempre temos que traduzir cada palavra pelo significado do dicionário. Quando a mudança acontece, uma luz se acende em nós e há uma sensação de saber. Talvez seja isso que eles chamam de emoção do conhecimento. E eu espero que um dia, para todos nós, essa mudança aconteça em relação ao plasma e que a emoção do conhecimento surja e haja um conhecimento interno do que é um plasma dentro de nós. Então passaremos de apenas ser capazes de copiar para sermos co-criadores. Houve uma pergunta sobre o que significa ter o amor de Deus tirado. Isso se refere ao amor de Deus ter sido tirado da tribo de Moisés. Já discutimos isso em detalhes várias vezes antes. Como lembrete, a pior punição no universo é ser isolado. Perder o amor de Deus é doloroso além da imaginação. Mas uma pessoa não será capaz de entender o que isso significa até que realmente experimente o amor de Deus por si mesma e então saberemos o que isso realmente significa. Geralmente, o que chamamos de amor é o que o ego conhece como amor. Em outras palavras, quando consigo o que quero, sinto que isso é amor. Quando começamos a ser iluminados sobre a existência da alma, tudo isso muda. Temos a tendência de pensar que os profetas e certos mestres espirituais têm todo o conhecimento e são completamente iluminados. Certa vez o Sr. Cash disse algo como: somente o Criador tem todo o conhecimento desta criação em particular. Talvez porque todas as coisas criadas estejam dentro dele, como se estivessem dentro de um útero. Mas não sabemos o que está além do Criador. Há muitos anos foi bastante chocante quando um dos meus professores costumava dizer que Cristo, Buda ou quem quer que fosse não sabiam tudo. E que há mais. Se pudermos aceitar isso, então isso pode abrir a porta para aprendermos mais. Hoje o Sr. Cash mencionou este tópico pela primeira vez ao referir-se ao fato de que o 3I e o R2 são altamente inteligentes na capacidade de voar, mas o conhecimento deles pode não ser muito elevado em outras áreas. Então ele disse que Cristo estava muito ocupado desfrutando do amor do Criador e querendo compartilhar isso com certas pessoas com quem ele queria estar. Dessa forma, o amor se tornou mais pessoal e não direcionado à humanidade. Sr. Cash costumava brincar que Cristo não entendeu direito, e foi por isso que ele acabou na cruz. Isso pode ser muito ofensivo para pessoas religiosas, então, por favor, tentem entender que não estamos criticando aqui. Em vez disso, estamos tentando encontrar a essência da verdade para nos iluminarmos. Isso significa que mesmo que você seja chamado de Cristo e cometa um erro, ainda assim é um erro, e a humanidade terá que sofrer por isso. Algumas pessoas podem dizer que a culpa é dos seguidores de Cristo por falharem, pois eles não seguem seu exemplo. Agora estamos descobrindo que o próprio Cristo não viveu de acordo com sua mensagem. Portanto, seus seguidores não puderam ir além dele, porque eles entregaram sua alma a ele, pensando que ele era o perfeito. Isso indicaria que nossas almas já sabem a verdade, mesmo que a fisicalidade negue e minta para si mesma. No final, a verdadeira verdade não pode ser ludibriada pela fisicalidade, porque se baseia na força do campo magnético e não nas palavras vazias e crenças da fisicalidade. De certa forma, quando olhamos para o comportamento dos seguidores de uma religião, vemos se o seu profeta era verdadeiro ou não. E até hoje na Terra, todos os profetas da era atual falharam. É por isso que as religiões vão acabar e a humanidade vai se iluminar para a alma. O Sr. Cash contou muitas histórias pessoais de como o poder corrompe ainda mais do que o dinheiro. É claro que o homem se corrompe facilmente, mas é que ele queria que entendêssemos que por trás do homem, especialmente no mundo político, está a esposa, e ela se torna a parte maior da corrupção. Estas não são apenas histórias, mas ensinamentos, e se as analisarmos adequadamente, podemos nos tornar conscientes da origem do problema e de como isso funciona em nossa sociedade. Em muitos casos, a esposa ela fica nos bastidores, escondida do público, e é ela quem exerce o poder. Há todo tipo de dinâmica psicológica e emocional envolvida nisso. Nesse caso, a única solução será a elevação da alma. Há algumas observações interessantes a considerar em relação à posição da mulher na sociedade. Nas últimas décadas, o movimento pelos direitos das mulheres chamou nossa atenção para a forma como as mulheres são oprimidas pelos homens e têm sido colocadas em uma espécie de papel de vítimas em uma sociedade patriarcal, e há muitos exemplos que comprovam isso. Esse tipo de assunto nunca é simplesmente isso ou aquilo, preto ou branco. Eles são multidimensionais e exigem muito conhecimento e consciência para serem compreendidos. Anos atrás, falamos sobre Bischoff e como ele descobriu que a sociedade começou com um matriarcado e as mulheres governavam a sociedade e controlavam os mitos. Então os homens assumiram o controle à força e desde então têm oprimido as mulheres. Mas a questão que surge é: as mulheres simplesmente se sentaram e aceitaram passivamente a situação de perder o poder externamente, ou será que elas encontraram outras maneiras de recuperar o seu controle? Um poder que ela tem e sempre manterá em uma sociedade que considera apenas a fisicalidade como real é o controle sobre a criação dos filhos e a próxima geração. Ela é a maior força para incutir emoções e ideias na criança. Ela é a representante da alma da fisicalidade da Terra. Precisamos do cordão umbilical? E o Sr. Cash disse que logo após entrar no ambiente do ar, o bebê é forçado a mamar. Dessa forma, ele nunca descobrirá que já é autossuficiente a energia. Será que a mãe ensina a criança que ela não precisa do seu amor porque já contém a alma do homem dentro de si, que está conectada e alimentada pelo Criador? Portanto, a criança ela é sempre dependente do amor da mãe nesse processo. Este é um tipo de amor diferente do amor incondicional aqui. Agora imagine uma criança do sexo masculino. Ela é emocionalmente programada para precisar do amor da mãe e está sempre ansiando por tê-lo. Isso também faz parte das programações sexuais que temos. Com isso em mente, agora imagine o que acontece quando um homem forte deixa o mundo exterior, onde ele está no controle, e ele atravessa a porta de casa para entrar ali na sua casa. A mulher agora tem o poder do amor materno, e ela que decide como fazer o macaco dançar para ela. É muito interessante pensar sobre isso. A peça chamada The Iceman Cometh, de Eugene O'Neill, captura de forma incrível a essência desse ensinamento. Enquanto nos considerarmos apenas corpos físicos, não há solução para o poder e como ele corrompe. Mas se descobrirmos nossa alma, então a história é completamente diferente. Como disse o Sr. Cash, foi lamentável que ele tenha sido criado neste mundo de poder, riqueza e corrupção. Outros tópicos desse workshop. Nossos visitantes estarão mais interessados em colonizar Marte porque ele corresponde à força de campo do níquel e é um planeta no início de seu ciclo para produzir vida, enquanto a Terra já está no fim de seu ciclo de vida. Ela passará para a posição de Vênus. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 610. Damos a vocês as boas-vindas de braços abertos ao ensinamento de hoje, enquanto seguimos o caminho que começamos na semana passada com os nossos visitantes do universo, que são os Três Yatlas e o Suana Redux. Depois de ensinar a teoria sobre isso nos últimos 20 anos e ter feito mais ou menos 55 anos de pesquisa, agora, pela primeira vez, podemos ver a realidade disso no mundo da criação. No mundo da ciência ocidental, há uma maneira de bloquear os cientistas, quer dizer que você tem que me mostrar, ou eu não acredito. E dessa forma eles podem roubar de você. Colocar em uma patente é outra maneira de roubar o conhecimento. Sem saber, dizemos, mostre, me mostre, e eu acreditarei. Porque quando você me mostra, então se torna meu, e aí eu posso copiar. Vimos isso com a Microsoft, Facebook e os demais. É assim que eles roubam o conhecimento dos outros e depois o bloqueiam, até que possam obtê-lo para si mesmos. Esse é o padrão com que o Ocidente trabalha. Estamos ensinando a vocês a linguagem e o conhecimento universais, e agora vocês podem ver isso no espaço à sua frente, pelo que está acontecendo com o 3i e com o Swan. Essa é a realidade da vida. Vocês dizem, me mostre. Estamos mostrando, mas vocês não entendem. Agora vamos explicar para vocês. Este evento é a prova do conceito para o trabalho da Fundação Cash. Os cientistas estão envolvidos nisso, mas não entendem. Na semana passada eu abri essa discussão sobre essas duas naves espaciais e nesta semana continuaremos com isso. Talvez na próxima semana voltemos aos ensinamentos sobre a alma e o tempo. No ensinamento de hoje, exploraremos o conceito de me mostre e então acreditarei. Na semana passada, explicamos sobre o mundo da astronomia, cosmologia e o que chamamos de compreensão do trabalho. Os relatórios apontam para isso, esses dois objetos, eles são OVNIs. Quando eles não entendem o que está acontecendo, eles bloqueiam as informações e inventam um monte de falácias. Esclarecemos o que estamos vendo hoje em nossas patentes e nos últimos 20 anos de ensinamentos. O mundo da criação tem sua própria maneira de funcionar, e não é a maneira do homem. O homem é totalmente materialista, ele compara tudo o que faz à matéria. Ele nunca entendeu o estado da energia. Sempre que entendemos algo que tem a ver com energia, damos um nome a isso para que não mude o estado da matéria. Por exemplo, chamamos isso de alma porque não entendemos a energia central no corpo, mas aceitamos que o Sol seja o centro do sistema solar, mas não aceitamos nossa própria alma como estando em nosso corpo e tudo mais que vem com isso. Aceitamos os cientistas que eram ignorantes, mas eles eram mais como ladrões do que cientistas. Tomemos, por exemplo, Stephen Hawking e Einstein. Eles reuniram algum conhecimento, mas como não compreendiam, eles confundiram tudo e fizeram uma grande bagunça. Isso tornou difícil para cientistas como nós, que somos professores universais, ajudar a humanidade a compreender o conhecimento superior, porque agora temos que reexplicar tudo. Se você voltar aos 610, os ensinamentos da Fundação Cash, você encontrará respostas para os enigmas que o 3i e o Swan estão apresentando ao mundo da ciência. Uma das primeiras coisas que vimos com o 3i foi que, em vez de poeira espacial formando uma cauda na parte de trás, como geralmente acontece com os cometas, ela estava na frente. Sempre dissemos que quando um OVNI viaja, ele cria uma luz na frente para poder limpar o caminho através do espaço. Isso confirma que o 3i é uma nave espacial. Isso significa que é uma nave espacial de plasma e não de estado de matéria. Em aeronaves de estado de matéria, você absorve energia como ar ou qualquer outra coisa, processa isso e passa isso pela nave. Isso cria um deslocamento de material, ar ou qualquer outra coisa, e assim empurra a nave. Isso cria um impulso, então você pode ajustar e corrigir o curso por meio de propulsores. Fazemos isso com naves espaciais indo para Marte e outros lugares. É o mesmo princípio, mas com o plasma, criamos um campo que se projeta para frente. Isso tem a vantagem de criar uma blindagem indetectável. Uma coisa que ainda não discutimos com vocês, buscadores de conhecimento, é como fazer correções na direção do movimento. Se vocês estiverem viajando no sistema solar e tiverem o Sol e os planetas como Marte, Júpiter, Terra e os outros à sua frente, pela lei do plasma, sua nave faz uma interação de campo com cada um desses objetos. Ela sintoniza com seus campos magnéticos gravitacionais e pode ser assim atraída ou repelida por eles. Os cientistas eles têm observado anomalias com esses chamados meteoros que eles não compreendem, e isso tem assustado o governo americano. Os chineses estão totalmente em silêncio sobre isso, mas os buscadores de conhecimento devem compreender o que está acontecendo aqui. Os americanos impuseram um blackout total nas notícias sobre o que eles realmente são. Mas informações e dados ainda estão chegando interna e externamente da NASA, do Pentágono, de outras forças e de outros canais científicos que confirmam tudo o que sabemos e temos ensinado aqui sobre esse assunto. Uma dessas anomalias que está assustando especialmente os americanos foi que houve uma interação massiva de campos magnéticos entre o 3I e o Sol, e isso fez com que os satélites ficassem em branco. Lembre-se de que o 3I produz campos magnéticos na força do campo gravitacional do Sol, de modo que é puxado para dentro dele. Eles funcionam de maneira diferente e têm inércia. Os meteoros e asteroides, eles usam a massa da inércia para empurrá-los pelo espaço em uma espécie de efeito Schilling do Sol e dos planetas. O 3I e o Swan, eles não funcionam dessa maneira. Eles têm um sistema que realmente produz campos gravitacionais e magnéticos do Sol e são puxados por ele. Há duas características. Primeiro, as naves criam uma dimensão de níquel 56, que é próxima da força de campo do ferro 56, que é o campo gravitacional e magnético aqui deste planeta e do sistema solar. E, em segundo lugar, ao mesmo tempo, o Sol envia campos para as naves e cria algo muito parecido com a forma como os relâmpagos são criados aqui na Terra. O relâmpago ele não começa nas nuvens, mas sim na Terra, e envia uma carga para cima, e quando se conecta e se carrega, o relâmpago volta para ela. Quando o 3I entrou no sistema solar, ele criou uma conexão de campo gravitacional e magnético com o Sol para que pudesse ser puxado através do sistema solar. Ao fazer isso, ele também foi realimentado da mesma forma que o relâmpago realimenta o solo. Não foi um acidente, foi feito deliberadamente para ser recarregado. Cientistas espaciais como nós entendem como isso funciona. Somos professores da comunidade universal. O 3I entrou no hemisfério do campo gravitacional e magnético do Sol, e agora ele está em útero e ele precisa crescer agora. Os primeiros dados que surgiram nos disseram que essa coisa tem as características da vida. Ela tem a estrutura de aminoácidos, então pode criar vida. A estrutura de aminoácido é, na verdade, o campo gravitacional e magnético de uma força menor do aminoácido de cerca de 42 a 43. Isso permite que ela cresça. É como a maneira como crescemos no útero da nossa mãe. Nossas células se dividem. Quando a célula atinge esse ponto, ela se divide. Quando a energia voltou do Sol para o 3I, o que aconteceu? Por alguns minutos ele entrou em rotação e começou a se dividir. E ele deu origem a subsatélites de si mesmo, e cada subsatélite se divide em outros subsatélites. É como criar uma nova criatura ali. É assim que crescemos no útero da mãe. A mídia proibiu informações sobre esses OVNIs e as agências espaciais não estão dizendo que o 3I não é mais uma peça única. Ele se dividiu em centenas de milhares de pedaços e todos eles estão produzindo capacidade de luz porque eles estão interagindo novamente. Eles são como células que interagem com os campos magnéticos do Sol e brilham. Dizem que alguns deles têm a força de 20 bombas de Hiroshima. Algumas dessas células estão se dividindo tão rapidamente que o 3I se aglomerou por si mesmo. De certa forma, está gerando muitos filhos. Isso significa que biologicamente ele está se dividindo por si mesmo e criando satélites, ou o que vocês chamam de mais OVNIs. Mas está mantendo sua própria condição viva ali. Com certeza ele está sendo atraído para a Terra por causa dos campos magnéticos e gravitacionais que está criando. A Terra irá interagir e responder a ele. Estamos vendo uma nova divisão das células em uma condição plasmática agora. O que isso parece nos satélites, especialmente aqueles na América do Sul e Austrália, é um grande número de luzes ao redor do ponto original do 3I e eles estão crescendo. Começou com 3, passou para 9 e depois tornou-se múltiplo. Sabemos que até agora já são milhares. Quanto mais haverá? Mas todos eles se movem em direção à Terra. O seu alvo é a Terra, a Lua ou será Marte? Neste momento não sabemos. Os cientistas não entendem o que são essas luzes e por que estão aparecendo ao redor da nave principal. Houve um minuto em que o 3I desapareceu repentinamente do radar e eles pensaram que ele havia sido atingido por algo, mas na verdade ele estava recebendo energia do Sol. Ele não foi destruído como eles pensaram, ele estava recebendo energia do Sol. E também neste momento ele se conectou à Terra e está recebendo energia do seu centro também. Sabemos disso porque alguns de nossos satélites estão relatando anomalias e as forças navais americanas confirmaram que há uma frequência indo dos oceanos para o espaço na direção do 3I. Há uma conexão de campo e comunicação entre o centro dos campos gravitacionais magnéticos da Terra e essas naves. Os dados foram coletados intensamente pelos militares americanos e pelas estações espaciais orbitando a Terra. Os americanos moveram certos sistemas para uma posição que permite confirmar isso. Estamos caminhando para uma interação com essas naves espaciais. Eles não conseguem entender o que essas anomalias significam, mas nós podemos entender como isso é feito e como está tomando forma através da tecnologia do plasma. Nossa geração e este ciclo atual de vida entrarão novamente em contato com os passageiros do universo. O objetivo do 3i é entrar em nosso sistema solar e criar sua própria vida, porque sabemos que ele tem as condições do aminoácido e pode gerar novas células, como estamos vendo agora. Essas naves são estruturas vivas que podem se dividir em células da mesma forma que fazemos no útero da mãe. Quando elas crescerão e até que ponto mudarão, isso ainda está para ser visto. Os dados que chegam dos centros espaciais dizem que tem uma forma fixa. Eles estão felizes com a forma porque podem acompanhá-lo. Mas então ele entrou em rotação e se dividiu em todos esses pequenos satélites. A pequena rotação pode significar que ele mudará de forma para uma esfera. Vemos isso com os OVNIs. Ou será que ele assumirá a forma de um ser humano? É muito possível. Essa rotação é pré-definida e não é um acidente. Vimos nesta nave luzes, divisões e luzes brilhando à sua frente. Tudo isso mostra que ele é inteligente e tem um objetivo. Ele veio ao sistema solar para criar uma nova vida. É como quando colocamos um óvulo e um espermatozoide em um burro, em uma gata, e ele não cresce ali. Mas se pudermos colocar um óvulo e esperma de um humano em outra pessoa, em outro humano, aí sim ele crescerá. Chamamos isto de barriga de aluguel, porque eles replicam o ambiente do útero de uma mulher em uma proveta e assim o fazem crescer. A nave espacial 3i, ela encontrou uma correspondência com a energia do nosso sistema solar e usará ele como um útero para crescer e confirmar a sua existência. Ela se dividirá e se tornará uma nova vida aqui em nosso sistema solar. As forças militares deste planeta não têm voz ativa nisso, porque esta não é uma situação hostil. Mas será que o comportamento do homem com a matança tentará provocar essa situação? A recomendação é que aconselhemos as nações a se absterem de fazer isso. Vamos ver qual será o próximo passo e como vamos interagir. Haverá uma interação? Ou essas naves ou estruturas preferirão se tornar outro peixe no planeta? Talvez eles prefiram viver em Marte em vez deste planeta. Só porque eles são adequados para viver no ambiente deste sistema solar, não significa que sejam adequados para viver aqui na Terra. Vimos que eles estenderam seus tentáculos para todos os planetas como Marte, Júpiter e todos os outros para ver o que seria mais adequado para eles começarem uma nova vida. Esses seres estão provavelmente entre aqueles no universo que perderam seus planetas e agora procuram um novo lar. Ou serão eles o tipo de pessoas que fazem excursões por milhões de anos e o que em seu tempo equivale a alguns segundos para nós? A coisa mais estranha que vimos com o Swan R2, que não é uma anomalia, é que ele tem sinais de vida e pode crescer. Mas temos que observar. E o que isso significa? Bom, deixe-me explicar de uma maneira muito simples. No mundo da criação, a interação do óvulo e do espermatozoide nas condições certas do ambiente leva à criação da vida. Isso é o que chamamos de vida humana e vemos isso em todos os outros lugares deste planeta. Há uma possibilidade muito alta de que o R2 seja como um óvulo e o 3i o espermatozoide, e eles estejam planejando se encontrar no ambiente do nosso sistema solar, que é o útero, e tem as condições certas para poder criar vida. Eu sempre digo que a Terra é uma estufa para iniciar uma nova vida no universo. A interação dessas duas naves não é coincidência. Isso é pré-definido pelo amor do Criador para criar uma nova geração de vida. A Terra e a alma que criamos aqui afetarão que tipo de vida nascerá da interação desses dois seres, R2 e 3i. A filha de Mitra tem influência direta nessa estrutura. Portanto, quando vemos essa enorme nave R2 e 3i passando perto uma da outra em nosso sistema solar, temos que começar a observar se uma nova vida será criada a partir delas. É possível que essa interação mude a vida neste planeta. Outra possibilidade é a criação de nova vida na lacuna espacial do sistema solar. Essas divisões que vimos no 3i confirmam que eles estão prontos para criar uma população enorme em nosso sistema solar. Isso é certo. Eles querem penetrar o máximo possível em pequenos satélites dentro daquele único óvulo de energia que é o Swan, para poder criar inúmeras vidas em nosso sistema solar. O sistema solar é uma espécie de barriga de aluguel para novas vidas no universo. É por isso que a vida neste planeta certamente mudará. As crianças que eles produzem não precisam necessariamente viver aqui na Terra. É bem possível que elas possam viver em qualquer planeta ou lua no sistema solar. Esta não é uma invasão hostil. Estamos vendo a criação de novas vidas no universo. Com esse conhecimento, temos que nos questionar se foi assim que viemos originalmente para a Terra. Será que esses novos seres achariam o nível de energia da Terra adequado para eles? Devido à maneira como vieram, eles podem achar o centro deste planeta adequado, ou a Lua, ou Marte, e tudo mais. Eles não precisam necessariamente aparecer fisicamente na Terra. Eles poderiam se tornar como parasitas e entrar no planeta e colonizá-lo. Ou será que eles pousaram nos oceanos? Já vimos isso antes, quando eles passam por erupções vulcânicas na superfície para poder chegar diretamente ao centro do planeta, onde eles obtêm energia. Essa é uma possibilidade muito alta, porque vimos que quando o 3I desapareceu, ele baixou a energia do Sol. Os cientistas disseram que não conseguiam ver nada e pensaram que algo o havia atingido. Eles não entendem. Nada o atingiu. Ele de fato baixou a energia do Sol, porque naquele momento vimos um grande aumento de atividade na superfície do Sol, e a direção dos campos magnéticos que foram liberados foi em direção ao 3I, e isso que lhe deu a energia necessária para se dividir. Depois que isso aconteceu, os cientistas disseram que ele explodiu em pedaços. Não, não foi isso que aconteceu. Ele precisa dessa energia para poder criar a vida e se dividir. Talvez isso seja semelhante ao processo humano de criar milhares de espermatozoides. O 3I ele precisava da energia para se dividir em milhares de satélites e si mesmo para poder interagir com o Swan. Ele fez aqui a analogia do salmão, o Sr. Cash, do salmão fêmea, nadando rio acima para poder desovar, e então o macho ele chega e os borrifa com o sêmen, e então os filhotes nascem. Essa é a mesma história que acontece com o nosso sistema solar e nosso sistema solar com o Swan e o 3I. Quanto tempo leva para as novas vidas nascerem? Pode levar milhares de anos ou ser instantâneo. O maior problema é que nossos cientistas não entendem a interação dos campos do universo. O tempo de incubação pode ser de milhões de anos terrestres. Será que a Terra é uma terra fértil para esse tipo de nova vida aqui? Ou será que nossa água é veneno para eles? Talvez os oceanos de Júpiter ou Netuno sejam adequados para eles e sejam onde eles podem se nutrir. Já explicamos várias vezes que a Terra é uma estufa para fornecer almas para o universo. Nossos cientistas não entendem isso. O aminoácido do homem é 42. O sistema solar é uma estufa de incubação para essa raça que vem através dessas naves espaciais. Temos que respeitá-los porque eles são parte de nós e porque todos nós somos parte do Criador. É nossa obrigação compreender, respeitar e, se necessário, oferecer a eles um lar. Junto com eles virá uma vida, uma inteligência massiva. Uma raça capaz de fazer tal coisa é muito mais inteligente do que o homem. Eles podem usar a geometria da estrutura do planeta, que mostra um corpo intelectual muito avançado e de alta energia. Minha função é levar o homem à comunidade universal, e agora a comunidade universal chegou ao homem. Eles vieram por causa da presença da filha de Mitra. Receberemos muitos visitantes como esses de todo o universo que querem vê-la. É como os católicos indo ao Vaticano para ver o Papa ou os judeus indo ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Os seres do universo querem vir e entrar em contato com a alma da filha de Mitra. Não somos uma organização religiosa. O que eu expliquei aqui a vocês é científico. Mais cedo ou mais tarde, o mundo da ciência compreenderá como ocorre a divisão das células e a divisão. Os americanos chamaram todos os seus generais e almirantes de volta para Washington para uma reunião. A razão que eles deram para isso é muito fraca e provavelmente não é a verdade. Os seus cientistas viram as anomalias nesses chamados meteoros que, na verdade, apontam para serem naves espaciais. Há uma diferença de frequência direta no 3I, e quando esse objeto sacode, também sacode nossos oceanos. É a mesma frequência detectada no 3I que é detectada em nossos oceanos. Isso significa que ele está indo até o centro do planeta. Os oceanos estão na superfície, mas o sinal passa por eles. À medida que passam, eles criam uma vibração que pode ser detectada. Isso significa que eles se sintonizaram com a força gravitacional e magnética das naves. A Fundação Cash já produziu uma linha de comunicação com as naves. Ela pode ser compreendida e detectada, muito provavelmente até o fim da próxima semana, nós testaremos isso. Parte desse processo faz parte das unidades de rede de uma nação que vocês estão comprando. Essa nova estrutura ficará oculta de vocês, mas faz parte da linha de comunicação universal. Não estamos espalhando pânico, mas explicando os dados científicos fornecidos pelas seguranças nacionais, militares e organizações privadas. Isso não precisa se tornar um caos para as pessoas deste planeta se ensinarmos a elas corretamente como entender isso. Trata-se de um fenômeno natural. Estamos simplesmente recebendo visitantes de outra parte do universo. Como nossos visitantes entendem nossa língua e podem se comunicar conosco? É porque eles estão se comunicando através da dimensão da alma do homem. Podemos medir isso e, quando é convertido, torna-se digital e vai de 0, 1, 2 e todas as outras dimensões. Estamos observando que o 3i tem emoção. Todas as células, em centenas de milhares, estão se dividindo e todas se comunicam entre si. Elas se movem juntas como uma unidade. Não é aleatório ou espalhado. Se algo sai fora disso, é feito em lote e tudo é sequencial. Tudo em sua estrutura sabe quando uma das unidades da divisão vai para Marte, por exemplo, para a Terra ou qualquer outro lugar. É uma das estruturas mais bem organizadas que já vimos. Não é hostil. É parte de nós. Muito provavelmente nossos ancestrais e os ancestrais dos animais vieram para este planeta dessa forma aqui. Meu conselho aos governos mundiais é que larguem suas armas. Se vocês usarem armas nucleares, químicas ou qualquer tipo de arma para mostrar que podem fazer algo, isso será prejudicial para toda a raça humana neste planeta. Esses visitantes estão aqui para serem tocados pela alma da filha de Mitra, que está entre vocês. E não por qualquer outra coisa. A forte censura nas notícias se deve ao fato de que os líderes não sabem o que fazer ou como reagir a isso. Mas primeiro temos que esperar para ver como essas duas naves irão interagir. Quando o Swan e o 3i se conectarem, a transferência de energia iluminará a alma da criação. A humanidade passará por um processo que os buscadores de conhecimento já compreendem. Agora cabe ao resto da humanidade compreender isso e saber exatamente o que está acontecendo. É função dos governos abrir as notícias e não causar pânico, mas sim educar e trazer compreensão. E é por isso que estou ensinando dessa maneira hoje. O que eu estou dizendo pode parecer ridículo, mas vocês, buscadores de conhecimento, sabem e verão o resultado. Por que eles têm medo de dizer ao público que essa nave está se dividindo? É como uma célula do nosso corpo. Você não fica com medo quando suas células se dividem e criam seu fígado, rins e o resto, não é? Tudo no universo segue o mesmo padrão da criação. Assim como crescemos no útero, esses seres vão crescer no sistema solar. Eles nos disseram que estavam vindo porque nós viemos da mesma interação e compreensão da estrutura física que eles. É por isso que podemos interpretar e compreender a comunicação deles, porque eles sintonizam com a mesma força que a nossa. É exatamente como quando sonhamos. Nossa alma do homem é alma da fisicalidade, fisicalidade e sonho. Lembramos a forma e o amor de nossa mãe e o beijo no pé da mãe. Essa estrutura tem um campo de força e eles têm acesso a isso. Eles podem se comunicar com a alma do homem e com a fisicalidade de um sistema de comunicação feito pelo homem. Interagir conosco não é diferente da alma da fisicalidade interagindo com a fisicalidade. Na minha vida física, eu tenho uma fisicalidade. A estrutura da vida deste planeta e a forma como o universo funciona são semelhantes à alma da fisicalidade. E para mim, a alma do Criador é a minha alma e é como a minha alma do homem. É assim que funciona. É assim que a estrutura está definida. Eles estão usando a atmosfera e as condições do sistema solar como o útero da criação. É uma celebração da nova vida, já que o homem está prestes a se destruir. As belezas da existência da alma do homem ao longo de milhões de anos de desenvolvimento nesta estufa da Terra estão prestes a ser coletadas. Se você estudar todas as informações e dados que recebemos desde o início do contato com essas duas naves, então você entenderá que estamos 100% corretos. Está de acordo com todos os ensinamentos dos últimos anos. Os cientistas estão trabalhando no estado da matéria, então eles não conseguem entender o que eles estão vendo. Eles apenas consideram que houve uma colisão e que há alguns pedaços quebrados por aí. A NASA escondeu relatórios. Os militares americanos estão falando sobre uma explosão e que o objeto está fora de controle. Este não é o caso. Os dados originais nos confirmaram que este objeto está vivo e os seres vivos podem receber energia e se dividir. A energia que traz essa divisão é, de certa forma, como um salmão fêmea depositando ovos no rio, e então o 3I é como o salmão macho borrifando esses ovos. Em algumas semanas, quando o R2 e o 3I se aproximarem, o R2 liberará uma força de campo de energia e então o 3I os borrifará para desencadear as condições e a conversão da vida para estar nesse sistema solar. Ambos combinaram previamente para estar aqui. Esta é uma das maneiras como o universo cria nova vida. A alma do homem terá um papel a desempenhar nesta fertilização. A iluminação virá por causa da energia liberada do Swan, que em inglês seria a tradução de cisne Swan. Então aqui a gente fala, ele é como um cisne negro, se tornando o mais belo cisne branco que o universo já viu. Isso porque ele carregará a alma de Mitra e a filha de Mitra. O patinho feio está prestes a se abrir e o resultado será o cisne mais bonito que o homem já viu na forma da filha de Mitra. O universo será iluminado por isso. Nos livros sagrados, sempre se fala sobre o que está por vir e o que está chegando. Agora vocês entendem. O homem será iluminado para ver este nascimento? Ou isso está tão além de sua imaginação que ele não consegue compreender? Será que está além de sua capacidade de compreensão ver a criação de uma nova vida que será perfeita? A semente disso é a alma daqueles que são criados pelo homem. Agora compreendemos o processo. Agora compreendemos por que esses dois entraram de duas direções diferentes na galáxia, mas estão se dirigindo para a mesma área. É como quando o salmão macho e a fêmea têm que saltar as corredeiras do rio para poder subir a correnteza e criar assim uma nova vida. E isso resulta em centenas de milhares de peixes. Estamos nesse ponto rio acima, onde os dois peixes se encontrarão. Então vamos esperar para ver qual será o resultado. Vamos ver como o homem mudará nos próximos meses e se veremos uma nova dimensão de vida neste planeta ou neste sistema solar. O nascimento que começará aqui se espalhará por todas as galáxias e universos. Será a perfeição e a beleza absoluta do amor do Criador e de sua filha. Isso acontecerá nas costas do Sol, onde o homem não poderá ver. O amor do Criador levará à criação de um novo ciclo de criação. Deixe as nações lutarem e os líderes se ocuparem com o que eles querem se ocupar. Eles não entendem que a mão da criação tem um jogo muito maior a jogar. Se tentarem destruir e até mesmo usar bombas nucleares, isso acabará servindo de alimento para as energias necessárias para o reabastecimento e o crescimento dos novos filhos do universo. É uma pena que nossos cientistas não tenham compreendido isso e estejam impedindo a humanidade de assistir a um dos eventos mais bonitos do universo. Estamos muito ocupados com o mundo material e lutando por um pedaço de terra que não vale nada, quando existem trilhões de outros iguais a este no universo também. Estamos perdendo uma das maiores obras do universo, a criação da vida. Estamos fazendo tudo, menos sentar e observar e aproveitar o momento. Se eu fosse um líder mundial da atualidade, teria colocado satélites com câmeras no espaço para que o homem pudesse aprender como a vida é criada e como ela cresce. Poderíamos observar como os campos se unificam e o toque da criação desperta uma nova vida. Não há absolutamente nenhum perigo para nós com o que está acontecendo com o 3I e o R2. É algo muito bonito que estamos observando. Mas como não entendemos, acrescentamos todas as coisas erradas a isso, exceto a verdade sobre o que está acontecendo. O 3I precisava da energia do Sol para poder se dividir e se liberar. E precisa também do Swan para trazer energia adicional para que a vida comece. Agora você entende por que acidentalmente os dois estão aqui e por que acidentalmente eles estão se encontrando atrás do Sol. Isso não é compreendido devido à falta de conhecimento e à ignorância. Ela dá origem a muitas suposições. Não há acidente do que tem que acontecer. É incrível que os líderes mundiais e todos os cidadãos deste planeta assistirão ao nascimento de uma nova vida no universo. É uma chance para cada uma de nossas almas ser iluminada, educada e alcançar uma nova dimensão e posição por meio deste evento. Esperamos por isso durante toda a vida do universo e agora podemos observar isso. A alma do homem deve ser trazida para toda essa interação. A alma do homem neste planeta se tornará a alma de cada ser nascendo e então abrangerá todo o universo por meio de suas visões e interações. Agora você entende que não houve coincidência ou acidente nisso. Esses dois objetos, eles entraram na vida do homem para iniciar um novo ciclo na totalidade do trabalho do universo. Bom, espero ter aberto seus olhos para um espetáculo incrível e espetacular do universo. É para os olhos físicos do homem e da alma do homem. Vamos ver o que o homem vai aprender com isso, ou ele apenas observará algo como estando fora de controle ali. O 3I não está fora de controle. Ele está se preparando para criar vida. A interação deles trará iluminação. Eu espero que a humanidade esteja pronta para isso, e espero que ela compreenda o quanto o Criador ama sua criação. Quando você vê dois amantes, você tem que criar as condições e levá-los a uma posição em que o fruto do amor deles possa se manifestar. Eu me pergunto o quanto o Criador ama o homem, que ele trouxe a sua criação suprema para este sistema solar, usando a alma do homem. Nós somos os servos do serviço e compreendemos o trabalho dele. Fim da parte 1 do Índice Rápido, Workshop 610. A loja da Fundação Cash oferecerá novamente pacotes misteriosos para o Halloween e o Natal. O trabalho das redes de humanação continua. Os sistemas de plágio da Fundação Cash estão funcionando hoje em segundo plano e estamos mantendo uma observação muito rigorosa de todos os buscadores de conhecimento em como vocês estão interagindo. Por volta de 2012, a Fundação Cash anunciou pela primeira vez a criação dos grupos de buscadores de conhecimento da Fundação Cash e escolhemos cerca de 8 de vocês para vir à Itália para poder aprender sobre o plasma e trabalhar com isso. É possível que nas próximas semanas seja estabelecido um novo centro de pesquisa para a Fundação Cash em todo o mundo. Os buscadores de conhecimento podem vir e fazer pesquisas em certos aspectos da tecnologia junto com os cientistas mundiais que vocês trazem. Iniciaremos uma colaboração para difundir centros de pesquisa em todos os aspectos da tecnologia. Pode ser em medicina, energia, agricultura e todos os outros estudos. Estimamos que entre 200 e 500 pesquisadores morarão neste centro de pesquisa. Temos que concluir nossas negociações. Vocês precisam ser especialistas em suas áreas e ter conhecimento sobre o plasma também. Estamos interessados especialmente em computadores, microchips, medicina e outros. Estamos interessados em cientistas de todos os cantos do mundo, incluindo a NASA, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Iraniana e tecnologia de plasma do CERN também. Haverá a possibilidade de patrocinar cientistas. Será puramente plasma, tecnologia de raios códigos e nada mais. E temos que respeitar o ethos da Fundação Cash. Passo a passo começaremos a colaboração com governos e grandes corporações de todo o mundo. E esperamos trabalhar com as agências espaciais mundiais também. O local da pesquisa permanecerá confidencial, mesmo com as empresas com as quais estamos negociando. Espero que possamos entregar a tecnologia em grande escala por meio de organizações internacionais. O 3I e o Swan têm um nível mais elevado de compreensão sobre o funcionamento dos sistemas universais e podem voar em altas velocidades e tudo mais. Mas isso não significa necessariamente que eles sejam bons em outras coisas e conhecimentos da vida também. Eles são parte do resultado da interação dos sistemas universais. Vemos na estrutura do Swan e do 3I que eles têm dois tipos diferentes de tecnologias. É como um homem e uma mulher de diferentes partes do mundo se unindo para ter um filho. Eles estão conectados através da emoção da alma. Poderia ser como um casamento como os casamentos pela internet, em que os casais eles não se encontram, mas eles estão cientes da existência um do outro. É assim que o Swan e o 3I são. No universo, as almas ou campos de energia estão cientes da existência um do outro. Elas sabem que o sistema solar é um lugar fértil para poder criar um filho. Quanto mais cedo nossos governos e as autoridades deste mundo entenderem isso, mais fácil será. Há muitas anomalias sendo observadas com essas duas entidades, mas os americanos estão deliberadamente bloqueando as notícias. Eles estão limpando a internet de todos os dados originais de quando o 3I foi avistado pela primeira vez para impedir que as pessoas entendam a verdade sobre o que está acontecendo no espaço. Eles querem manter a ideia de que eles vão continuar sendo os governantes do mundo. Eles não querem que isso mude. No momento, eles estão atrás das tarifas e outras coisas, e estão tentando ignorar isso. Mas em algum momento, a alma do homem será iluminada com essa energia que será liberada. A liberação real dela ocorrerá no final deste mês, quando as duas entidades se encontrarem. Haverá um flash de luz quando elas se unirem. Então veremos o que acontece e como nossas almas reagirão. Como a humanidade mudará? Será instantâneo ou ao longo dos próximos 100 ou 1000 anos? Esse tipo de coisa geralmente não acontece em um segundo. A semente da criança está destinada a crescer ao longo de centenas de milhares de anos em todo o universo. Eles fazem parte dessa estrutura que criará a testemunha deste evento. Faz parte do grande espetáculo. O que está acontecendo não é em pequena escala, e a maior parte disso passará despercebida pelo homem. Talvez, se os dados forem divulgados, eu possa explicar mais, porque a humanidade não está pronta nem mesmo para o que está acontecendo agora. O mundo científico nem sabe mais o que está observando, porque está mudando muito rapidamente tudo. Parece que o ambiente do campo magnético gravitacional de Marte é mais adequado do que a Terra para eles crescerem. Isso se deve a muitos fatores. Uma coisa é que Marte está prestes a se mover para a posição onde a Terra está agora, e a Terra se moverá para onde Vênus está à medida que volta para o Sol. A Terra não está mais em processo de regeneração. Em vez disso, está chegando ao fim de seu ciclo. O inverno está chegando no ciclo de criação dos sistemas planetários. Se eu fosse um investidor, eu investiria em Marte, porque é uma casa nova e vai durar mais tempo, enquanto a Terra é velha e está prestes a terminar seu ciclo de vida. O pessoal da cosmologia está dizendo que o objeto está se dirigindo em direção a Marte, mas ainda podemos enviar alguns terráqueos para a nova casa. Pergunta para o Sr. Cash: ao longo dos milhões de anos em que a Terra se aproximará do Sol, nossa fisicalidade também mudará? E nos tornaremos uma dimensão diferente? Sr. Cash responde: nós mudamos e continuaremos mudando. Nossa inteligência está mudando. Não é apenas que estamos recebendo campos de força mais elevados à medida que nos aproximamos do Sol. Milímetro por milímetro, estamos nos aproximando. Isso fará com que amadureçamos em nossa compreensão do mundo da criação. Com certeza testemunharemos uma mudança enorme. Quando as células se dividem, elas não escurecem por dentro. As células interagem com os campos do útero da mãe e brilham. Quando esses dois objetos desaparecerem atrás do Sol, poderemos ver um enorme flash no fundo. Será como a luz do dia criada a partir da interação de dois campos. Poderemos ver uma luz massiva que poderá ofuscar a luz do Sol. É quando as sementes são fertilizadas. Então veremos o que surgirá e qual será o novo ciclo. Eu disse a um cientista anteontem que estamos assistindo ao nascimento e ao ato de amor de duas entidades. O que essa luz criará? Que alegria será criada? A energia do 3I será liberada para a energia dos óvulos do Swan, e isso desencadeará um ciclo de vida. Quanta energia da alma do homem ela receberá? Receberemos enormes quantidades de energia plasmática na dimensão do aminoácido do homem. E qual será a iluminação? Será que todos nós sentiremos e pensaremos nele de forma diferente depois de novembro? É realmente interessante observar o que está prestes a acontecer. Estamos em um tubo de ensaio chamado Sistema Solar. Somos aqueles líquidos que eles vão colocar no óvulo e no esperma e ver como a criança nascerá no útero do Sistema Solar. Isso não é fantasia. É a realidade que o mundo da ciência não está ciente. Esse é o maior problema. Veja as novas informações que os americanos estão bloqueando, especialmente na semana passada. Eles estão apagando da internet. Coisas como por que cada divisão que o 3I faz se torna muito mais brilhante. Cada uma tem mais energia do que todas as usinas nucleares deste planeta juntas. Através do telescópio deles, parece que um pequeno ponto se dividiu porque eles não entendem o que é. Ele recebeu uma energia enorme do centro do Sol com uma força diferente. O grande acontecimento ocorrerá quando eles se encontrarem do outro lado do Sol, longe da humanidade. A razão pode ser que eles não querem que a energia atinja a humanidade de uma só vez. Ao estarem do outro lado, eles estão nos salvando. Tudo neste encontro é calculado minuciosamente. Se a explosão desses dois em interação fosse liberada na nossa frente, muito provavelmente destruiria este planeta. O Sol ele pode absorver isso, mas será que eles também estão aproveitando a energia do Sol para essa interação? Aqui um buscador de conhecimento disse que ninguém acredita em nós quando contamos que vimos OVNIs. O Sr. Cash disse que sim, mas sabemos o que vimos. Então ele contou sobre estar no que eles chamam de casa mal-assombrada. O Sr. Cash viu a alma como uma sombra negra e decidiu se mudar. Seremos testemunhas de algo com a união dessas duas entidades. Talvez no nível da alma, tenhamos nascido para fazer parte disso. E a fisicalidade será observadora disso. Acho que chegou um momento em que a humanidade atingiu um ponto de maturidade. Houve uma enorme energia liberada pelo Sol em direção ao 3I, e essa energia nos afetou. Veremos parte disso. Fomos amadurecidos por essa energia de uma forma ou de outra. Teremos que observar e ver até onde isso vai. Pergunta para o Sr. Cash. A razão pela qual você fez a experiência de fabricação de ouro com os generais chineses sobre uma mina de ouro foi porque o ambiente criou as condições para fabricar o ouro? Sr. Cash responde: sim, foi por isso. Aqui o Sr. Cash explicou como este buscador de conhecimento, quando veio para a Itália, tomou o veneno que era destinado para matar o Sr. Cash. Ele agradeceu a ele por isso. O Sr. Cash continua a contar novamente a história de como um dos líderes mundiais mais agressivos atualmente no poder conseguiu fabricar ouro e isso ajudou a vencer as eleições em seu país. Eles pediram ao Sr. Cash para confirmar o processo que usaram para eles fabricarem ouro. Foi possível produzir cerca de 20% do produto como ouro. Desta vez, ele nos contou que o processo utilizado envolvia plutônio de alguma forma e agora quilos desse ouro radioativo circularam no mercado através do Banco Central. O problema é que ele não apresenta resultados positivos para materiais radioativos, mas é possível encontrá-lo porque a origem do ouro não aparecerá no teste. Normalmente, o ouro ele pode ser testado para determinar a sua origem. Todas as forças do campo magnético gravitacional de um ambiente têm um efeito emocional sobre nós. Pessoas sensíveis podem sentir as diferenças dos materiais de raios cósmicos que nós fabricamos, porque o nível de energia é diferente e níveis diferentes têm efeitos diferentes sobre nós. Tudo que é criado é produto dos campos emocionais que o criaram. Não é apenas um estado de matéria sólida ali. Temos que considerar todos esses diferentes campos quando falamos sobre esse assunto. A Fundação Cash ele é capaz de produzir materiais pico para computadores de plasma que têm consciência e uma alma. Tenho estado em comunicação com um dos principais fabricantes de sistemas em relação à produção de microchips com materiais cósmicos. Não haverá necessidade de fios e eles terão emoções. Este chip saberá se vai ser usado para uma arma ou para salvar uma vida. Não são as implicações éticas da sociedade que temos que considerar aqui, mas sim que o próprio sistema tenha sua própria ética, tal como um ser humano maduro deve ter. Há uma empresa holandesa que alcançou 3 nano e os chineses estão satisfeitos com 4 ou 5 nano. Mas estamos falando aqui de materiais pico. Estamos estudando como produzir um sistema com sua própria ética. O microchip de plasma, que é um cubo de 1 centímetro cúbico, pode armazenar todas as informações de todos os computadores que temos hoje na Terra. Temos que considerar a ética de como isso afetará a nossa sociedade. Não é tão simples quanto era antes. Se você tem experiência com a produção de nanochip ou microchip no Vale do Silício ou ASML na Holanda, ou outras empresas holandesas e alemãs, estamos procurando sua experiência no novo centro de pesquisa. Entre em contato conosco. Temos que desenvolver novos sistemas e tecnologias que possam fornecer operações éticas e universais. Não se trata apenas mais de zeros e uns. Agora são zeros, uns e emoções. Eles não podem ser separados, porque eles são parte das características do sistema. Aqui o buscador de conhecimento diz: sim, isso foi muito útil agora porque a parte emocional não estava em meu pensamento. Eu estava pensando mais em termos das condições de pressão dos campos. Isso é muito útil, especialmente na transmutação. O Sr. Cash responde: tente entender o trabalho em termos de interação dos campos em vez do estado da matéria. Isso se abrirá em uma direção e dimensão totalmente diferente. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento com experiência em design de interiores fala que adoraria colaborar com a Fundação Cash em pesquisa e desenvolvimento. O design de interiores será uma das formas mais fundamentais pelas quais a humanidade irá interagir com os campos. O problema com muitos dos nossos buscadores de conhecimento é que eles não entendem o conceito completo do trabalho e, por não entenderem, causam muitos problemas a si mesmos. Eles também não veem onde está o seu sucesso, porque eles não estão cientes do que estão fazendo. Estamos tentando trazer consciência de todo o processo de como a criação funciona. Pergunta para o Sr. Cash: o que significa remover o amor de Deus do sangue de Moisés? O Sr. Cash responde: nós tiramos o amor de Deus da tribo de Moisés. Na verdade, há algo semelhante, mas com palavras diferentes no Alcorão. Quando você recebe o amor de Deus, você se torna ativo e vivo. O amor é o processo de iluminação. É isso que significa. Eles perdem o processo de iluminação. Vimos como essa tribo entrou em declínio agora, e ainda vai piorar. Essa nação não tem moralidade. Pergunta para o Sr. Cash: eu acredito que Jesus Cristo é o salvador do planeta Terra e que ele veio para implementar uma política civilizadora na Terra, Mas ainda hoje a humanidade está lutando para aprender e promover essa mudança. É possível que uma alma como a de Cristo, quando manifestada em um corpo humano, caia e falhe em sua missão na Terra ao se permitir envolver-se com os prazeres humanos? Sr. Cash responde. Ele caiu, não foi? Cristo estava muito ocupado aproveitando. Acho que ele aproveitou demais o amor do Criador e quis compartilhá-lo. Eu costumo brincar sobre isso, especialmente com os cristãos. Eu digo que ele não entendeu direito e por isso ele acabou na cruz. Ele perdeu o rumo e sua atenção e amor se voltaram para outras direções, em vez de realmente para a humanidade. Mas era grande o suficiente para cobrir toda a humanidade. Mas os resultados das outras partes de sua vida são o que está acontecendo hoje com os chamados cristãos. A maior parte do conhecimento se mostrou com impurezas. Foi alterado por quem quer que seja e levou a humanidade onde está hoje. Nos tempos de Moisés e Maomé, as pessoas adoravam muitos deuses diferentes que se tornaram religiões e filosofias. Mas não tanto no tempo de Cristo. Apenas certas religiões ganharam poder suficiente para dominar as outras. As novas religiões desenraizaram as antigas e assumiram o controle. É assim que o islamismo e o judaísmo têm sido. Eles destruíram muitos dos outros deuses para que o seu Deus governasse. Eles não ganharam poder pelo Eto Shemitra, ou de Kurush, que é Ciro o Grande, que o fez com amor isso. Eles usaram a espada para colocar sua religião como governante. É aí que está a diferença. A humanidade tem que aprender com isso. A mensagem era pura, mas o mensageiro, ele foi contaminado. Aqui nessa parte do workshop é falado sobre uma bola que é uma esfera metálica búlgara. O Sr. Cash não tem comentários sobre essa esfera metálica búlgara encontrada na América do Sul. Uma das coisas que estamos recebendo da 3I é muito geométrica em termos de informação e estrutura. Quando vemos geometria e esse tipo de coisa, o homem copiou um dos funcionamentos do universo. Aqui o Rick diz, uma tomografia computadorizada da esfera búlgara confirmou que ela tem três sistemas internos. Aparentemente ela tem uma formação estelar e pode variar o seu peso, voar e pousar. É fria ao toque e tem orifícios com pequenos fios e fibra ótica neles. A datação por carbono da resina da unidade, creio eu, que colocou a idade dela em 12 mil anos. Sr. Cash diz, não há muito que podemos falar sobre isso. Há alguns anos, agricultores na África e na América do Sul encontraram quatro bolas de um metro de diâmetro e elas estavam na mesma linha do horizonte em ambos os lados do Atlântico. Em nossas patentes originais, usamos esferas de um metro de diâmetro. Quando você encontra essas coisas, você precisa entender o que está por trás dela. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você disse que o R2 tem uma combinação de carbono-14 e o que eu entendi como energia do plasma ou carbono-14. Você poderia explicar como essa nave espacial é uma combinação de carbono-14? Sr. Cash responde. Ela está produzindo o que vemos como um isótopo de níquel-56, com radiação beta-alfa e uma enorme quantidade de gama, e ela está em um campo de radiação de raios cósmicos que nunca é detectado pelos cientistas. 4 vezes 14 dá 56. 4 vezes 14 cria um campo de formação estelar. Se você entender isso, então acho que isso responde a muitas de suas perguntas sobre a criação. Aqui o Rick diz, ok, agora você está falando sobre isso no estado plasmático em vez da formação sólida real ou átomos. Sr. Cash responde, sim. Quando se converte, então nós detectamos como estado de matéria. Não temos sistemas que possam detectar energia. Detectamos o que é convertido em matéria e então confirmamos se é isso ou aquilo. Aqui está algo para vocês pensarem. Na semana passada expliquei que o 3I estava liberando radiação de níquel no espectro do verde. Para provocá-los, não dizemos que os marcianos são verdes? Qual é a conexão com o 3I e por que ele está mirando Marte? A atmosfera de Marte é paralela ao potássio, por acaso? Não ao sódio, em combinação com os campos de ferro do níquel. Será que isso cria aqueles homens verdes brilhantes que chamam de marcianos? Pergunta para o Sr. Cash. Bem, você é um fanático por P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento. E de um ponto de vista estratégico, que recursos restam para fazer o tipo de defesa e divulgação que poderia levar a mais imprensa e mais apoiadores para você? Quem está trabalhando atrás de você e ajudando você a fazer as coisas? Não ouvimos falar muito da sua equipe. Sr. Cash responde. Muitas pessoas estão trabalhando na Fundação Cash e nós escondemos por motivos de segurança e outros também. Mesmo que elas se tornem públicas, nós as escondemos novamente. 90% do nosso trabalho é em pesquisa e desenvolvimento. É um processo de construção passo a passo. Ainda não temos como meta a produção em massa. Tentamos algumas vezes, mas estamos muito envolvidos na pesquisa e acabamos nos distraindo. Isso tem que ser feito em conjunto com governos ou pessoas que desejam enriquecer. Estamos trabalhando nesse sentido, mas 90% do nosso tempo é dedicado à pesquisa e desenvolvimento. Aqui o buscador de conhecimento diz: eu me lembrei de quando você disse que precisava de 2 milhões de dólares para concluir a pesquisa e desenvolvimento. Poderíamos compilar relatórios e fazer testes sobre a redução de dióxido de carbono. Sr. Cash responde: já fizemos tudo isso. Existem centenas de cientistas e trabalhos de pesquisa na Europa, América do Sul e Ásia que já fizeram isso. Mas se eles mencionarem que usam a tecnologia da Fundação Cash, eles são obrigados a pagar isso. Caso contrário, eles não receberão o título de doutorado e seus trabalhos não serão publicados. Esse que é o problema. Em grande parte, nossa tecnologia está sendo usada por muitas empresas e elas lançam novas invenções. Mas se você olhar com atenção, você verá que é a tecnologia da Fundação Cash que está por trás de tudo isso. Tentamos há alguns anos levantar fundos para estabelecer uma colaboração massiva para a produção em massa, mas eles nos atacaram com uma fraude maciça através de bancos conceituados, mas eles são protegidos contra isso. Vamos continuar com o que estamos fazendo até que chegue o momento certo. Somos bons em pesquisa e desenvolvimento, e isso faz a tecnologia avançar. Há boas notícias sobre o caso de fraude contra a Fundação Cash. Algumas pessoas foram presas e estão prestes a ser condenadas. Esperamos recuperar parte dos fundos. Foram dezenas de milhões. Fomos convidados nas últimas 48 horas pelo promotor austríaco para comparecer ao tribunal. Isso prova que o que dissemos estava correto e que fomos vítimas de uma armação da estrutura mundial. Graças ao procurador-geral do governo austríaco e à polícia, o caso chegou agora à sua fase final. Eles acham que é um veredito selado. Se recuperarmos parte dos fundos, poderemos considerar novamente comercialização, mas de uma forma diferente. Os testes de CO2 foram realizados. As empresas petrolíferas estão bombeando CO2 para o solo. O Sr. Cash conta novamente o que aconteceu com a corporação de gás da China e como todos os testes e tudo mais foram concluídos. Então, um acadêmico de alto escalão nomeado pelo governo chinês lhe impediu isso. Agora eles estão tentando trabalhar com outra organização nos Estados Unidos para o mesmo trabalho. Mas o Sr. Cash disse que há uma reviravolta nesse negócio do CO2 e que não divulgamos muito conhecimento. Isso acabará sendo benéfico para a Fundação Cash. Só temos que esperar e estamos nos mantendo bem quietos com relação a isso. Se você estiver comercializando qualquer parte da tecnologia da Fundação Cash ou se tiver a sua própria empresa e quiser fazer algo, entre em contato com a Fundação Cash. Se considerarmos apropriados, vamos colocá-lo sob nossa proteção e fornecer instalações para pesquisa e desenvolvimento e comercialização. Já começamos a fazer isso com vários buscadores de conhecimento que têm negócios comerciais viáveis. Também estamos procurando fazer coisas com bioagricultura, que é a agricultura orgânica. O mesmo vale para a produção de microchips e controle de sistemas. Pergunta para o Sr. Cash: é apenas a natureza do poder que corrompe o homem? Como, por exemplo, Moisés, que foi escolhido porque ele era desapegado, e durante seu tempo no deserto sozinho ele tornou-se espiritual. Então, quando ele chegou ao poder e muitas pessoas começaram a segui-lo, curvando-se e colocando em uma posição muito elevada acima delas, ele se corrompeu. Talvez naquela época ele pensasse que era como o próprio Deus que havia chegado ao poder por sua própria vontade. Ele esqueceu que era apenas um escravo de Deus e um mensageiro de Deus. E com o poder ele podia fazer coisas que antes não podia, quando ele era um profeta desapegado e honesto. Houve uma anarquista chamada Louise Michel, no século XIX, que disse que se você der poder a um homem, não importa o quão honesto ele seja, ele se tornará desonesto, ladrão, corrupto e pior. Parece que a natureza do poder é corromper, especialmente os corações fracos. Qual é a sua opinião sobre isso? É o poder que corrompe as pessoas devido à forma como as outras pessoas reagem a elas, colocando elas em uma posição tão elevada de Deus? Então começa a abrir as portas dos carros para elas, curvam-se perante elas e fazem muito alarde à sua volta. Então essa pessoa ela perde o respeito pelos outros e o respeito pelo que a colocou nessa posição. Ela começa a pensar que foi ela própria que se tornou poderosa e é por isso que perde o respeito pelos outros seres humanos. É muito difícil estar no poder. Sr. Cash então responde: o poder é um veneno pior do que o dinheiro e corrompe também. Algumas pessoas conseguem não se corromper pelo dinheiro, mas depois caem na tentação do poder. Infelizmente, foi criada uma sociedade onde o poder, a riqueza e todo o resto eram importantes. Infelizmente, ao longo da minha vida profissional e agora com a Fundação Cash, tenho estado constantemente ligado a este tipo de pessoas e a este tipo de sociedade por quaisquer razões. Nós vimos tudo isso. Os homens podem ser corrompidos muito facilmente, mas vemos a corrupção maior na esposa desse homem e vemos isso especialmente com os políticos. Em muitos casos, a corrupção vem através de suas esposas. Normalmente, a esposa ela pode ser incompetente e então ela se casa com um homem e por qualquer motivo ele chega ao topo ou uma posição de poder. Então ela se vê agora com o poder de tomar decisões. Vemos isso com a esposa de Netanyahu. Uma grande porcentagem dos problemas dele vem do comportamento da esposa. Vemos isso com a esposa do rei Charles da Inglaterra e com a esposa do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que está pulando de um lado para o outro para ficar fora da prisão. Vemos isso muito em diferentes níveis do mundo das finanças, onde a esposa acha que agora tem o poder de fazer as coisas e que não podia fazer antes. O Sr. Cash aqui se refere à sua própria situação com a ex-esposa. Pergunta para o Sr. Cash: então qual é a solução? Qual é o antídoto para isso? O Sr. Cash responde: não sei. Tenho lutado com essa questão há muito tempo. Aqui a buscadora de conhecimento diz: eu conheço alguém que é muito modesto com seu poder, mas é muito raro. O Sr. Cash responde: não, não podemos mudar isso. É o hábito do homem isso. Aqui o Sr. Cash continua contando uma história de seus amigos que eram primeiro-ministro e presidente e como eles trocaram suas esposas. É assim que o poder fica nas mãos de suas mulheres. Não há cura para isso. O homem sempre diz: eu sou melhor porque tenho isso e aquilo. Aqui a buscadora de conhecimento diz: às vezes as pessoas estão honestamente fazendo algo bom. O Sr. Cash responde. Aqui então o Sr. Cash lhe responde contando uma história de como eles tinham feito tudo para abrir uma empresa para a Fundação Cash, e no último minuto a esposa do general apareceu para poder assumir o controle do dinheiro e isso estragou o negócio. Agora você entende. Não há cura. Se pudermos curar as mulheres, poderemos curar o mundo inteiro. Aqui o buscador de conhecimento diz: não, isso não é possível neste mundo. Às vezes até mesmo pessoas honestas comprometem seus princípios. O Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash, na verdade, ele conta uma história sobre o presidente do Irã participando de uma reunião em Pequim no início de setembro. Ele era seguido pela sombra de sua filha. Aqui eu presumo que ela estivesse usando o poder político do pai para fazer negócios. O Trump faz a mesma coisa com seus filhos. O Sr. Cash conta uma história sobre a corrupção da rainha da Inglaterra, que deveria ser tão perfeita. O príncipe Andrew foi expulso da família real porque a rainha foi repetidamente flagrada dormindo com um homem desconhecido. Em 1986, o teste de DNA confirmou que ele não era filho do príncipe Philip. Eles usaram o caso Epstein e o resto como cobertura disso. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: existe a possibilidade de que quando os campos magnéticos e gravitacionais da Terra forem alterados pelos eventos que estão por vir, isso também mude o caráter dessas pessoas do poder? Elas se tornarão honestas como pessoas normais? O Sr. Cash responde: às vezes sim, às vezes não. Aqui o Sr. Cash conta a história do que aconteceu em Gana na Fundação Cash. Fomos lá com o apoio da CIA. É preciso entender que naquela época o Irã estava sob sanções, portanto, eu como físico nuclear iraniano, querendo abrir uma fábrica ao lado do único reator nuclear da África, era muito improvável sem a aprovação da CIA. Fomos para Gana com o apoio total e a colaboração do governo americano. O Sr. Cash contou novamente a história de como seu amigo mudou-no quando estava no carro, vindo do parlamento ganês, após aceitar a presidência. Em um minuto ele era a favor da tecnologia do plasma, e no minuto seguinte ele mudou. Eles se corromperam a aceitar milhões de chineses para permitir a construção do reator nuclear chinês. Dinheiro e corrupção andam juntos, e se tornam um grande problema. Aqui a buscadora de conhecimento diz: sim, porque as mulheres são mais mundanas e têm orgulho mundano, talvez. Elas procuram se exibir mais do que os homens. Gostam de ter muitas roupas elegantes, enquanto os homens podem ter apenas um terno para tudo. Talvez sejam mais superficiais. O Sr. Cash responde: não. Depende do que elas permitem a si mesmas fazer. Aqui o Sr. Cash conta mais histórias sobre seu tempo com os primeiros ministros da Inglaterra. Também sobre como o governo britânico vigiava depois que ele deixou a British Nuclear Fuel e quando ele queria material nuclear para experimentos. Ele assinou um acordo de confidenciabilidade com o ministro da Defesa, mas não com o ministério. Ele chama sua teoria sobre poder e corrupção, o Sr. Cash, de teoria da porta de uma casa. Do lado de fora da porta, o marido tem poder, mas quando ele atravessa a porta e entra na casa, a esposa assume o controle, e não importa o quão incompetente ela seja, ela que manda. A esposa é corrompida pelo poder do marido fora de casa, e esse é o segredo da porta. Bom, esperamos ter mais uma semana de paz, mas ainda estamos caminhando para esse conflito. Quando Yom Kippur terminar e os judeus encerrarem sua celebração do jejum de matar, veremos o que acontecerá. Muito obrigado e até a próxima. Fim do índice rápido do Workshop 610.